1-1-8-9-5-2-2-2-0. Deixa para 2000 pés, só no localizador. 2000, só para o localizador, tá? 3367. 5973, curva direita, trua 1-40. Direita, 1-40, localizador 3367. É que eu passei a rua direto, mano. Sim, eu faço o jeito. 973, controle. Prossiga. Deixa para 3000 pés, estou tirando a zona 097, curva direita, proa 130. Nova proa, 3367, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre, 1-9-8-9-9-0. Velocidade de aproximação, chame torre, 295-3367, boa. 6327, não tem ponto de área para 0. Se o aeronave para pouso, já pede a passar de perna. Tio Zio, underground at 39, vacate the runway via Echo, taxi Alpha and maintain position on Delta to cross the runway. Yeah, Echo Alpha, runway passing to Zio. O Brazilian Tio Zio, Tio Zio, just confirming, hold to Africa runway, maintain position on taxi Delta. Então 3367, autorizado pouso, pista no zero, vento, 130 graus, 129. Livre pouso na 10, tá 3367. To taxi. informação da torre, o T3367, não teve indicação de glide, ok? Ok, ciente, grato pela informação, o T3367. Estabilizado, Rio 59, segundo. Completa a aproximação, Charlie Torre, 198, vai ser 995, na boa. 295, obrigado. Então, Rio 5973. Rio 5973, final no 07, continua a aproximação, aguarde e pista livre. Guarda no Salivre, 5973. Rio 5973, no solo aos 44, libere a direita, chame o solo 121, 719. Centro Recife, frequência 128 decimal 35, antena 123 decimal 8, com a viagem. 28352386, 227, porta. 130 graus, 1 nosso. Salvador, mantenha o nível 180, vou direto bom para a chegada, com a unidade descida, eu estou tirando pela 07. Chaname 327, decolado aos 4:06, chame controle Salvador em 120, décima 8. 08, mas 07. Professor, Chaname 327, contato rádio lá, na decolagem, saída São Voando, sul da via, para nível 240. Vinha, você funciona, apareceria a posição? Exato. É, o Eco Serra às 15 milhas de Feira de Santana. Isso com referências visuais. Chama agora a Rádio Feira, frequência 193, onda decimal 30. Thank you. 9660. Vai ter 9660. Livre táxi à esquerda, reporte. Aliado pronto, cabeceira 17. Decolado aos 5-2, time controle Salvador 120, decimal 8, por favor. Faz graça, time controle 120, decimal 8. Até 9660, autorizado decolagem, pista no 7, vento 140 graus, 09 nós. Não tem a melhor. 7208, ruim direto pela. Até 9660, decolado ao 55, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, senhor. Controle, boa tarde, Abaixão, 9660. Americano 9660, contra a parada de colares, voo direto largo, inicialmente uma até 3 mil pés. Tato largo, inicialmente uma até 3 mil. Venha, meia. 327, confere. Salvador, mantendo o voo 60, serviço radar terminado, chama agora o controle de Elche, frequência 120, última 10, boa viagem. Para 2.000 pés, o escrotinho está no 07, fora do localizador. direção para lançamento, mas é presente para o Odin, está para o outro zero. Localizador azul, 69 de velocidade cada? 210, 210. 9-1-8, você para 3.000 pés, continua pela 07. mantendo espera 510 no farol de Itapuã, sua direita, tem interferência. Se aproxima só. Gente, aguardar a autorização de pouso 6998. Decimal 8, alterando 2000, decimal 0, boa viagem. Azul 41, 92. Solo 08, libera a pista à direita, segue táxi via Alfa até táxi Delta. Mantém posição na Delta, aguardando para o cruzamento. Eco Zulu, autorizado pouso, pista no 7, vento 120 graus, 079. Autorizado pouso pro Zulu. Chiné 6355, autorizado, anel manter, pista 10. Pista 0, Itália, 04778, no ponto de espera pronto. 04778, espera já janeiro e mantém pistão a zero. Ali mantém pistão a zero, 04778. Também precisa ser usado o cruzamento, ao se achar nosso caixa de esgoto. precisa. Compadre, senhor, confirma o nível que solicita para voar direto em Salvador. Sobre o Mateus 070, é gosto de contato com a data. 4.000 pés, vai de contato radar. Passar contato com radar a 47 milhas norte de Salvador, cruza nível 070. Vou direto Porto para chegar, estou tirando na 07, vai passar. Controle em Salvador, azul 9021, formação de voo. Azul 9021, sua notificação, está presente voo direto a mão para a chegada, estou tirando na 07, do separo nível 050. Ok, vai livrar agora o 190 para o 050 na 3 de Amã. Azul 9021, confirma, azul? 1907. Passa ali 170, chama o centro Recife, repete 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8, grau 10. Charlie Azul 4423, passando a 1500 pés, saída Arbor 1, Telefa. Azul 4423, contato radar do Colares, saída Arbor 1, subvia 1360. Arbor 1, subvia para 360, Azul 4423. Azul 9021, deixa para 4 e 10, estou tirando pela 07. 4 mil pés, azul 902. 9660, solicito pouso na cabeceira 127. Petrolina, 6314. Tira a base na pista, para a cabeceira 17. Abaixar 660. 660. 28, décima 8, alterna 126, décima 0, quadro oeste. Alô, recepção 8860, go on, 097, era mais que. Está no localizador, azul 9021. 5 grato, azul 9021. 9021, a copia, está em 1895, continua a aproximação agora de pista livre, Morro da Goiânia, em São Paulo, centena 8 nós. Ok, aguarda livre, agora está 2 milhas do índio, CA. Do Zé da 17, 10, 10, 10, 10.